Olha aí, Itzy. Olha você com a mamãe. Eu fiz pra você esse filme, filha. Vem ver. Ó, escuta. É você falando? A gente tá aqui, no topo da montanha. Dizem que os topos são lugares sagrados. Lugares que têm sonhos próximos das estrelas e das nuvens. Sonhos carregados de ideias que vêm de fora. Você falou isso? Dizem que se o topo de uma montanha está bem cuidado, ele pode garantir. Isso poderia significar que muita gente nesse momento tem muitos sonhos. Uma cadeia inteira desenha a paisagem com formas pontiagudas de todo tipo. Assim mesmo como apenas uma grande imaginação poderia pensar. Essas montanhas formam um vale. E nesse vale corre um rio, o rio Jucu. Quando o primeiro pingo d'água de chuva cai do céu, ele cai primeiro aqui, onde eu tô. Esse é o primeiro pedaço de terra em que o pingo d'água toca. E escorre, corre, rápido, pro rio. Esse rio, o Jucu. Que corre e escorre para o mar. Rápido, este mar que está atrás das montanhas azuis. Se o topo da montanha está bem cuidado, a água corre e escorre suave como deve ser, chegando no rio, enchendo ele de vida e informação. Informação que vem do céu e que foi parar no céu depois de passar pelo mar. Este mar que está atrás das montanhas azuis é o mesmo mar onde chega o rio, Jucu. Aqui em frente a essa montanha, que de longe também é azul, aí mesmo, nesse portal, em algum tempo somente algumas pessoas vão poder ver essas formas todas inventadas. É que vão construir ali o que chamam de condomínio. E para isso, cortaram todas as árvores, para construir casas. É que ela não lembra quando ela era bebezinha. Vocês acharam isso? Eu gostei! Esse vídeo foi verdadeiro. Foi verdadeiro. Foi verdadeiro. Eu tava viajando com a Itzy numa montanha, lá em Domingos Martins. Eu e a Itzy. Aí a gente tava na casa de um amigo nosso. E lá de cima a gente olhava e via muitas outras montanhas. Aí a gente foi pensar assim: por que que é tão importante a montanha estar bem cuidada? Igual aqui é uma montanha, não é? Uhum. Porque, olha, quando a água vem da chuva, ela vem pelo céu. Daí ela cai aqui no alto da montanha, não é? Cai. Como a montanha está mais perto do céu, ela toca primeiro a montanha, depois lá embaixo, não é? Daí ela cai aqui na montanha e vai descendo pelas montanhas abaixo. Se tem muita árvore, se a montanha está bem cuidada, a montanha segura a água e a água desce devagarzinho. Como que a água desce devagarzinho? Barulhinho. Se a montanha não está bem cuidada, a água desce muito rápido. Como é o barulho? E aí, o que que acontece quando ela desce muito rápido? Fica... Vai enchendo tudo. Por quê? Porque o rio, ele corre por um caminhozinho assim, ó. Se ele vai devagarzinho, ele vai pelo caminho. Como que ele vai devagarzinho pelo caminho? Mas se não tem árvore pra segurar a água, como é que ele desce? E não só no caminho dele, mas ele vai se espalhando. Isso aqui é o rio. Oi, Babel. Isso é o que linda. Esse filme fala disso. Entendeu? Pode ver. Deixa eu pensar se eu tenho outro.